tempo é muito curto, tem muita coisa pra falar. Não finjo mais e nem desvio meu olhar. Seu abraço é tão gostoso, me protege do perigo. Um beijo no coração, pendurado em seu umbigo. Dance comigo, nem se for um minuto aqui na rua. Me embriague com seus beijos na presença dessa lua. Um minuto é muito pouco pra quem te quer muito tempo. Tento congelá-lo, quero pra sempre este momento. Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar. A distância entre nós não pode separar. O que eu sinto por você não vai passar. Um minuto é muito pouco pra poder falar. Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar. A distância entre nós não pode separar. O que eu sinto por você não vai passar. Um minuto é muito pouco pra poder falar. Pra onde meus pensamentos têm que ir, você está lá. Felicidade está em mim, isso dá para notar. Ô delícia de mulher que me transforma em super-herói. Os inimigos se vestem de amigos porque a inveja os corrói. Mas deixa pra lá, quero falar de mim e de você. Eternizá-la em um poema pra nenhum tempo te esquecer. Aliás, o tempo é curto e tem muita coisa pra falar. Não finjo mais e nem desvio meu olhar. Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar. A distância entre nós não pode separar. O que eu sinto por você não vai passar. Um minuto é muito pouco pra poder falar. Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar. A distância entre nós não pode separar. O que eu sinto por você não vai passar. Um minuto é muito pouco pra poder falar. Estou curtindo o momento em que estou em sua companhia. Elogios, a parte lágrimas de alegria. No escurinho do cinema como adolescente você se lembra. Sussurros no ouvido e no coração. Uma sentença aconteceu. De repente eu percebi e nem parei. Seus carinhos demonstraram que dessa vez eu acertei. Peço a você mais um minuto, fique comigo por favor. Congele esse momento e elimine essa dor. E no meu coração, aonde quer que você vá, sempre levarei o teu sorriso em meu olhar. Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar. A distância entre nós não pode separar. O que eu sinto por você não vai passar. Um minuto é muito pouco pra poder falar. Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar. A distância entre nós não pode separar. O que eu sinto por você não vai passar. Um minuto é muito pouco pra poder falar. Não fique triste, amor. De amor.